Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Eu não vou negar que sou louco por você. Estamos aqui tô mais ainda. Saudade, você traz. Mas não se cansa de fazer isso, não, né? Todo programa cara, agora, nunca cara, mais o cara falou direito, né? É, o cara nunca mais falou Azilla Cast. Nunca mais o cara começou o programa direito. Eu sou o Joel Suki e eu não falo Guilty Pleasure. Eu falo gosto incubado. Gosto eu sou é cabra macho. Gosto incubado parece uma coisa meio gay. Falar uma coisa muito macho. Saí do armário. Aqui quem fala é o Vitor Ferrolho de volta, galera. Só pra passar vergonha hoje. Yeah! Aqui é o Jota e eu gosto de Leone. Isso não é vergonha, por isso que vamos entrar nesse cast. Já começou atirando. Aqui é Samuel Ragnos e eu gosto de uma banda que usa roupas novas. Essa daí eu vou escrotizar demais. Macho, sério, mas que esse bicho pegou no meu pé, que gosta de Leone, gosta de roupa nova, macho, vai manter o cu, mano. Roupa nova é o poder, vai tomar nesse teu cu, mano. Vai no episódio de hoje falar sobre Gui, o cara tem que falar inglês primeiro, que tem cara que só entende inglês, né? É, tem cara que só fala inglês, só pode ver, bota áudio de filme no podcast em inglês. Respondendo aquela pergunta mais cedo do Samuel, né, se o Rival ia virar pau do cu, se ficasse aí, tá aí, mano. O nome do cast é Guild Players. É o Google Tradutor, meu chapa, aqui pra falar bem direitinho. É a babá dos Muppets Babies. A gente vai fazer sobre Guilty Pleasures, gostos incubados, como eu gosto de falar. Vai ser sobre aqueles gostos que a gente tem vergonha de falar. Falar em público, a gente vai contar pro Brasil inteiro ouvir. É, tem tudo agora, pra dar até. Agora que eu me toquei de uma coisa, o Roupa Nova é a banda da Friendzone de ponto de nossa! Me lasquei! Vamos lá. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Em vez de você ficar pensando nele. Vamos começar com filmes. Filmes e ator também, né? O cara pode colocar um ator também que o cara pode, tem vergonha. Tá valendo, assim. Tá valendo aí, na putaria. Tipo um, sei lá, Adam Sandler, né? Eu acho normal, mano. O cara gostar de Adam Sandler. Eu gosto de Adam Sandler. Ele tem um filme muito bom, cara. Aquele lá do Oscar, do... né? Oscar é sacanagem. Nem o porra da NASCAR tem Oscar, mano. Não, mas o Adam Sandler tem filmes muito bons, tem filmes também ruins, que ele também tem filmes ruins. Tem um filme dele que ele é um diabinho, é Little Nick o nome. Ah, acho massa. Meu irmão, tem gente que destrói esse filme. Eu adoro esse filme, mano. Sei, pode filme ser, é muito bom. Pode ser um gosto incubado desde daí, mano. Cara, sério que tu gosta desse filme? Eu acho muito massa, velho. Esse filme aí. Eu não assisti esse filme. Esse filme aí é o Diabo Diferente, mano. Acho massa demais, mas esse filme. Eu também, mas ele é cheio de piadinha. Vitor é demônio, mano. É engraçado demais, mano. Isso é um problema que ele tem uma sequência de besteiróis, né? E tem aquele que ele tem um pé preto, mano, que ele é herdeiro, né, do negócio. Mas é muito tosco, velho. O cliquezão é massa, é massa, qual? O clique. Clique, eu acho não, massa. Clique é um drama, né? Acaba ficando um drama. É uma dramédia, né? Uma dramédia. É, exatamente. Eu gosto de Clique, eu acho bom, muito bom Clique. Eu vou dizer, eu gosto de dançada. Eu gosto de dançada. É, tem. Também, o último que eu assisti, macho, eu tava sem fazer nada e não tinha mais filme pra ver. Foi o Pixels. O filme não, o que eu assisti foi aquele Junto e Misturado. Com a Drew Barrymore. Drew Barrymore. Puta merda. Que filme besta. O melhor, macho. O cara assiste. É o Julius. O Julius, né? O pai do Chris. Vixe, né? Ele chega no filme. Só que, obviamente, eu esqueci o nome dela. Como é o nome da tua? Do Julius? Terry Crews. Exatamente. Aí ele chega lá e fica fazendo aquelas dancinhas, né? Mas ele é o guia turístico, mano. Ele é o guia turístico. Eles vão pra África. Carinha. Agora sim, o filme é besta. Tem aquela história que a mulher tem separada e tem filho, e ele é viúvo e tem umas filhas e tal. É, enfim, besterol. Acha massa esse filme? Adam Sandler. Como é? Não gostei não. Aquela história. Não gostei não. Tipo assim, de 0 a 10, ele é aquele velho poderoso 6. Porque tem um filme do Adam Sandler, mano, que a negada detesta. Por exemplo, Gente Grande. Mano, eu adoro Gente Grande, mano. O 2 não é tão bom. O 2 não é tão bom, mas o 1 é divertido pra caralho. Eu gostei do Uma. Não é bom, né? Aquele Esposa de Mentiria também. É outro filme também que eu gosto, que ele faz lá com a mina do Friends, mas a Jennifer Aniston. É doido, mas é legal, mano. Mas eu sempre confundo esse filme com Mulher Invisível, mano. Cai um pouco no preconceito também na galera, né? O Vitor falou aí de um cara, mano, Terry Crews. Tem um filme dele que eu gosto. A galera mete o pau, mano. Esse gol é um gosto incubado, esse daí. O cara tem. As Branquelas. As Branquelas é muito foda. Eu adoro esse filme. Eu não sei o que é o pessoal, mas cospe no prato que comeu. Porque esse filme ele foda, ele dominou a TNT. Todo fim de semana passava esse filme na TNT. É, mano, tem muito filme que vira clássico que a gente acaba deixando de assistir pra assistir besterol. Por exemplo, Jumanji, cara. Vixe. E aí? Na base Jumanji é um clássico, macho. Com Robin Williams. Muito massa. Bom, bicho. O filme é muito bom. E aí a gente acaba assistindo As Branquelas, né? Porque repete pra galera. Ia sair o 2 aí, As Branquelas 2. E eu vou assistir se sair, hein? Aí vocês falaram de Branquela, mas tem uns filmes dos irmãos Wayans que eu gosto. Por exemplo, aquele O Pequenino, vocês já assistiram já? Não, aí que. Nossa, eu dou mal falar esse filme. O irmão Wayans mais jovem, ele é um anãozinho, mas que se faz de bebê pra roubar a casa de um. Ah, do... já vi. Ah, eu vi, mano, eu vi. Macho, eu dou mal falando esse filme, macho. Esse filme. Que é um neguinho, né? É, mano, no Netflix tem ele também. E esse irmão Weyans, o irmão Weyans mais novo, mano, ele participa de vários filmes. Ele participou do Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico. É o toda que a franquia. Aquela cena, WhatsApp. Isso, ele mesmo. Um pente assim na cabeça e fica, WhatsApp. Esse mesmo. Ele participou também daquele filme Sem Sentido, que é um cara que amplia o sentido e fica loucão, mano. Muito legal. Que ele fica com a língua assim de fora. Fora, né? Isso! Nossa, é muito bom esse filme. Aquele todo mundo fala mal, mas esse filme é legal. Esse filme é massa. É agora... tá aí, tu deu uma rebuscada legal agora. E tem memória, mas aqui é cabine do tempo da vida. Eu vou abrir uma listinha aqui de filmes que eu preciso assistir de novo. E agora aí, de ação. De ação que ele fez, só terminando a ação desse irmão Wayans que fez. Ele fez, macho, o Danger Dragon, mano. Ele é o Snake do Danger Dragon, ladrão que quer roubar tudo. Nossa, e que morre no final, do filme. Mas tem alguém que gosta de Dungeons & Dragons? Aquele filme foi ridículo. Pior que eu gosto. Mas eu lembro que ele fez uma ponta nesse filme mesmo, ele era um ladrão, é verdade. Ele era o Snake, cara, ele era aquele ladrão que quer roubar tudo, mano, e é altamente engraçado o personagem dele. Aí ele morre pro Damodar, mas que é aquele cara carecão que tem uma lombriga saindo da orelha, mano. Caralho. Bicho é louco, ele lembra até o nome do personagem. Eu gosto do filme. O Samuel, mano, se o cara não quiser, o cara quiser paz no Netflix, mano, o cara não adicione o Samuel como amigo, mano, no Netflix. Que ele envia uns filmes pro cara assistir, mano. Vixe, meu irmão. Porra de filme é esse, mano? Ele enviou um filme pra me assistir, mano. Que era de um cara que tinha feito Friends. Vixe, mano. Que diabo é isso aí, mano? porra de filme é esse? Eu mando é muito esse filme underground assim, macho. Eu mando pro Joel, eu mando pro Dima. Esses baitos nunca assistem, esses viados. Tem o Distrito o B13, que eu gosto, mas eu acho muito massa. E tem gente que detesta esse filme porque não tem história nenhuma. Não, não, B13 Distrito não. B13? É o Distrito... É aquele que tem parkour, cara. Que tem um é, mano. Qual é o nome dele? É Distrito? Distrito 13? É, B13. É Distrito 13, mano. Belenieve 13, em francês, é. Mano. Macho, eu adoro esse filme, mano. Eu adoro esse francês. Filme. É francês? É francês. Ele é francês. É feito pelo Luke Benson. Ah, sim, pode crer. Todo Belenieve 13. Macho, esse filme, mano... Toda vida que eu falo desse filme, o pessoal fala, meu irmão, mas esse filme não tem nada, mano. É só o pessoal se batendo, tá? Mas é muito massa, mano. Massa a isso, cena velho. Inicial, a cena inicial, mancho, desse filme é irada demais. Caralho, mano. Aquela cena que ele pega a corda no final e vai pro lançando dos prédios, né, mano? É doido, o cara chuta a porta, mano. Pra cima do cara, ele só chuta todo no corredor. É muito massa, mano. É massa demais, mano. Mas filme de ação, Jota, pra calar sua boca aí de um guilty pleasure que eu tenho de filme de ação. Que eu acho que nem filme de ação é, eu acho que é aventura, mano. Todo mundo fala mal desse filme. É um filme dos irmãos Wachowski. Que Matrix, é. Não, é Matrix, não, mano. Desculpa. É um Speed Racer, macho. Nossa. É, exatamente. Watch out. Vixe, Maria. Eu dou o maior valor a esse filme. É uma viadagem. Mas aí, é luz, aí, é cor, é arco-íris pra todo lado, mas eu acho o filme legal, macho. Eu acho mas que... aí é aquela história. A gente tem que ir agora pro nego passar vergonha. Esse negócio de falar filme bom, meu chapa, é muito fácil. É, mas... É, eu quero ver a tipo, Galinho Chicken Little. Nossa. E esse filme, ele meio que passou desapercebido mesmo, né, mano? Não foi realmente um marco, não. É. Tem muita gente que gosta dele mesmo, não, mano. Eu gosto muito de animação, você tá entendendo? Mas tudo que todo tubarão. Assisto, mano. Como é? Aquele. Não, é o Matador de Tubarão. Não. Esse é filme o matador é massa, viu? Tubarão mesmo. É o Matador o... de Tubarões, né? É Matador de Tubarões o nome do filme. Eu não lembro agora, que é o que ele finge que matou o tubarão, né, mano? Aí a galera dá aquele poder. E diz que no final da história o tubarão é vegetariano. É, mas esse filme é muito massa, mano. Mas uma coisa que todo mundo tem vergonha de admitir, mas racista, mano, é comédia romântica. Sério mesmo, minha namorada. Todo mundo assiste, macho. Não, é, cara, eu não assisto. Pois é, foi esse Junto e Misturado do Adam Sandler, não sei o quê. Pois é, porque. Por exemplo, eu tava vendo um. Desculpa interromper aí. Eu tava vendo um que é outro com o Adam Sandler, sem sair do Adam Sandler. Que é aquele. Adam Sandler dominando. Que é dele com a Drew Barrymore de a novo. Ruidade. Que é aquele que ela tem Alzheimer. Como se fosse a primeira vez. Isso, primeira vez. Irado, mas e aí você tava vendo, né? Aí tinha uma lista de coisas que mostram que esse cara era um psicopata e que mulher nenhuma merecia um cara daquele na vida dela, né? Porque o cara, tipo, invadiu a casa da mulher e sequestrou ela pra levar pro negócio. Nossa, o cara fez absurdos com a mulher só porque ela não lembrava. Tipo assim, ele se fantasia que tá sendo sequestrado no meio da rua pra ela passar e ficar com pena dele. Fez absurdo. É porque ela era o sonho de consumo dele, mano. Uma mulher que ele podia transar e que não ia ligar pra ele no dia seguinte, mano. Eu tenho. Dois filmes de ação que eu acho foda, mano. É o Esporte Sangrento, que é o de Capoeira. Não, mano. Não. É Oscar, não, mano. Esporte Sangrento é muito demais, ruim, mano. É foda, nossa, mano. É doido, macho. Eu dou maior valor esse filme, mano. Foda demais, mano. Roteirozão primoroso. Zói. E um filme, mano, que eu não consigo... Quando passa, mano, eu não consigo tirar. Eu tô assistindo, parece que dá tipo paralisia no cara, assim, no corpo do cara. Do Chaves. É o Street Fighter, mano. Nossa. Vixe. Aí é gostar de sofrer mesmo, viu? Eu não consigo tirar, não, mano, de Street Fighter, mano. Van Damizão ali apanhando pro Bison no final. Acho que eu começo a... Eu acho o filme engraçado, mano. O filme engraçado, é. Ele dá dois facão no. Ele é gordo, né? Ele dá dois facão no final, o Bizomba. É bizarro demais, mano. Macho, ele não dá facão, é, não, João. Ele dá duas piruetas, mano. É. Na tua cabeça é facão. Ele dá duas piruetas pra trás e só faz triscar o pezinho dele, a pontinha do pé no queixo do Bizom. Aí na cabeça do João é o facãozão. Não, macho. É duas piruetas pra trás, macho. Mas eu não consigo tirar nada. O cara não, espera o filme todo e também um Hadouken, né? Do Ryu. É. O Rio e o cara só vê só uma filme, só uma luzinha é, bem de levezinha, o cara encosta assim na barriga, ele, nem é, ele empurra o cara pela barriga, o cara aí, faz aí duas mãos. Luzinha. Vixe, mas eu lembrei de outro aqui, de videogame, um que eu acho massa. Double Dragon, eu acho massa demais. Acho foda demais, Joel, a última vez que eu assisti esse filme, eu era adolescente ainda. Eu gostava desse filme. Eu não sei como é que tá hoje, hein? É massa, velho. Double Dragon. Não. É massa, não. É massa. Não. Assista. O que eu mais lembro desse filme é que o vilão era o T-1000, mano. O T-1000 era o vilão. E tinha um cara que tinha a cabeça zona gigante, um mutantezão, que era um dos inimigos dele lá. Que... Ah, mano, se for pra falar de filme de... Que é tem vergonha, vamos lembrar do Mario Bros. Mas tu gostava de Mario Bros? Aquilo é ridículo. Tu lembra como era o Gomba? Não, pois é, mas a parada, mano, acho que o Joel gosta dessa porra, mano. Mario? Ele não tá falando só filme 1, ele tá falando que gosta, não, mano. Não, Mario não, mano. Tu é doido, mano. Não, Mario, tô falando todo Double Dragon. Double Dragon é massa. Double Dragon. Tá vendo, mano? É isso, esse é o problema, tá entendendo? Eu não sei se é por causa que tem o Mark da Cascos, velho. O cara mas lembra tá do. Mas tá aí uma turma que eu torcia muito pra ele fazer sucesso, era o Marco da Carma. O cara sumiu de um jeito que você não encontra mais o cara em canto nenhum, meu irmão. Que porra foi essa, velho? Tá ensinando aí capoeira numa escolinha aí do... O pobre velho, mas atirou pra todo lado. Até Corvo ele fez, o seriado do Corvo. Você lembra do seriado do Corvo? Até isso o cara fez, meu irmão. Mas não vingou, meu pobre velho do Marco da Carma. Puta que pariu. Outro também que todo mundo tem vergonha de admitir que gosta, eu dou o maior valor a esse filme, que é aquele lá do é, como é o nome, mas aquele da Mandy Moore, mas é... De que? Aquele, com a linda mulher? Não, mas da Mandy Moore com nariz de porco, mas é... Meu nome, mas... Esqueci Demi Moore ou Mandy Moore? Mandy Moore, Mandy Moore. É... Um Amor pra Recordar! Puta que pariu, vocês lembram de Um Amor pra Recordar? Ninguém lembra, passei vergonha agora. Passou vergonha. Parabéns! O Amor pra Recordar, mano, mostra um valentão que bate o carro e tudo no colégio. Aí ele tem que fazer aulas de teatro com a nerdzinha, mas aí a nerdzinha vai mostrando pro valentão no dia a dia como é que deve ser um cara legal, entendeu? Ele deixa de ser babaca. Ah, é aquela que pinta as coisas? Ela é tipo tá pintora? Também, ela. A roupa dela é suja de tinta, que até, acho até o Tom de Pânico faz com esse filme, mano. Que ele fica mostrando com a roupa toda suja, mano, de tinta. Pois é, e ela tem várias metas na vida dela. Por exemplo, ela tem metas, por exemplo, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela tem metas, por exemplo, de ter uma estrela com o nome dela, essas coisas. Aí o cara vai se apaixonando pelo jeitinho dela e vai fazendo as coisas, mano. É uma comédia românticazinha clássica legal que só, mano. É isso que eu tô falando mesmo? Continua, que ela tem, continua, que ela, tem, que ela é pintora, mano? Ela usa legal. Óculos. Ela usa óculos e tudo. E ela é evangélica, macho. Ela é evangélica, macho. Ela. Continua, que a vergonha tá pouco. Ei, mano, falar em vergonha, tem um aí também que o cara fala, chega, chora, né? Eita porra! Que cara chora, aquele que cara. É de cachorro! Não é de cachorro. O Diário de uma Paixão. Notebook. Nossa, esse filme é paixão. Que é, a mulher tem Alzheimer, né? E o cara escreve, conta a história e no final da vida, né? Ele fica lá contando, lendo. Só que a menina não tem Alzheimer, não. Ela só tem uma memória de um dia, né? Não, é Alzheimer, né? Porque ele fica contando a história pra ela, porque ela todo tempo fica esquecendo. Ele fica contando. Eu acho que é outra doença, né? E lembro. O plot twist é você descobrir que aquela velhinha do começo do filme era a esposa. Não, esse dele. É no Notebook que eu tô falando. Uhum. Eu digo a do Adam Sandler, o filme, ela não tem Alzheimer, não, a menina. Ela não, ela bateu a cabeça. Ela bateu a cabeça, ela tem. A memória dela é um dia. Isso. Aí a do Notebook é Alzheimer. No final do filme, aí tem aquela putaria lá. Que aí ele fica contando aquele cara, fica contando a história pra ela e na verdade é a história da vida deles. O cara tem vergonha, né, mas veio de admitir, não, eu não assisto filme de romance, não, porque eu sou que é heavy metal, sou bichão, eu sou bichão. Aquele, João, aquele cara, da Mita Zilli. O cara sai chorando do cinema. Aquele da Mita Zilli, que imita a Jennifer Lawrence, macho. Macho, a Shailene, não sei o quê, Woods. Woodley, que é o... Shailene Woodley, Woods, que é o Escrito nas Estrelas, A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas. Meu irmão, que tinha de mulher chorando nessa sala. Chorou, Samuel. Também chorou, Samuel. Eu dei uma fugadinha. Mas chorar desgraçadamente, a minha irmã foi comigo. Eu fui assistir esse filme com a minha irmã na época. Ela disse, Samuel, vamos assistir esse filme aqui, Samuel. Vamos assistir esse filme aqui de cachorro e tal. Aí eu, beleza, bora assistir. Aí eu chorei pra caralho, e a minha irmã não chorou, mas ela ficou frescando com a minha cara. Foi aquele... Aquele do cachorro, mano. Mãe, aí mano, cara. Aquele do Akita, mas do Richard Gere, mas é. Vixe, é assim, eu sei. Sei qual é. Sempre ao seu lado, mano. Sempre ao seu lado. Exatamente. Meu irmão, trem, esse né? filme. É, do trem. Esse filme tem uma trilha sonora de piano, mano, que é todo tempo. Chora. Tu é doido, mano. Trilha do Chaves. É foda, mano. É foda. Chorar em filme, alguém já chorou em filme? Você não chorar nem no, na Espera do Milagre, nunca não, mas chorei. John Paul, não, há um. Há agora um que. Malditos ninjas cortadores de cebola. Foi aquele. Ali foi tenso. Foi aquele Sete Vidas do Will Smith também. Eu acho macho... o A Espera de Milagre bem mais tocante do que o Sete Vidas. Macho, aquele ali tem uma hora ali que o nego trava. Não, claro que o A Espera de um Milagre é foda, mas eu não chorei não. Agora esse do Sete Vidas. É um filme que escorreu uma. O cara não chorou, mas escorreu uma lagrimazinha assim. Fila da puta, nunca admite isso. A Procura da Felicidade ali foi é doido. A Procura é bom, a Procura é bom. Vixe, esse aí também é bom, mas também eu gostei desse filme também. O cara segurando, mas assim, não, mas... Mas aí, assim, pode eles... Não, pode... Outro filme ali também que eu fiquei com um nozão na garganta direto. Mesmo filme. Consegui engolir, não era uma tapioca que desceu seca na tapioca. Era um beijo. Tão seco, é tão seco que o cara ficou lagrimando pelos olhos, né, mano? Sim, mano, mas tem que ser filme que ninguém gosta, pois esse filme olha o pessoal gosta. É que nem dizer a vida é bela, porra. Por exemplo, a vida é bela, apesar de só boa, mas todo mundo gosta da vida é bela, mano. Aí o cara não pode chorar, velho. É o Toy Story, mano. Cara, Toy Story 3, mano. Cara, ficou direto ali. Mas Joel, macha Guilty Pleasure, mas tu fala de mim, viado. Eu fiquei com aquele nó, mano. Não, mas tu é doido, né? O cara não pode, não. O cara vai perder o boneco, cara. Ficou com o braço. Meus cavaleiros de Zodíaco, o cara ficou assim com o braço cruzado, assim, mastigando o filme, todo machão, assim. E o sorrisão todo vermelho. Só soluçando, né, bicho? Um ator ali que eu acho massa, o cara é massa, bicho. Tem gente que critica o cara também, acho o bicho feio, eu acho o cara bonito, velho. Boiola! Eu acho o cara bonito. O cara é bonito. Eu vou te contar, Joel, tu tá começando a falar inglês, tá achando o cara bonito, macho. Alguma coisa tá mudando em você, sua mulher sabe isso? Ei. O Daniel Craig. 007 é um pesado, cara. O cara ali é massa, né? Mas aí que tá. Ai, tem gente que deteste nesse novo 007, mas que diz que não é igual ao antigo e tal. Eu acho uma negada. Acho massa, acho melhor. Negada fresca, diz que ele é o Tiririca Bond, macho. É foda. Acho, mas aí que tá, mano. Esse novo 007, pelo menos eu acho muito mais massa que os antigos. Acho, cara. Ele tem muita cara de britânico, né? Que é o importante. Mas o Pierce Brosnan é fera. Mas tem um ator que é Guilty Pleasure, eu acho que de todo mundo aqui. Que é o ator dos filmes ruins, mas a gente adora assistir o filme dele, que o Joel não botou na pauta, mas eu vou falar, Nicolas Cage. Sem sacanagem. Eu acho o cara massa. Lá é muito massa, velho. Conner é um filmão, mano, tá doido, né? Caralho, é muito foda, mano. Melhor que aquele filme lá do Harrison Ford, lá do... De avião lá. Não, mas o Nicolas Cage, cara, eu assisto todos os filmes dele, mano. Do ruim ao visual bom, não tem isso não, mas eu sempre espero. Mas... Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tava passando pelo Netflix esse fim de semana, olhando, procurando filme, aí eu assisti Aprendiz de Feiticeiro de novo, mano. Tá, com porra. Nicolas Cage, não, né? É, com Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ah, Feiticeiro, eu confundi com A Feiticeira, que é agora outro que eu baixei a cabeça pra falar, viu? A Feiticeira, que é baseada naquele seriado, mano, acho que isso. É até com aquela menina que fez o outro. É a Nicole Kidman. Nicole Kidman, que tem o aquele cara lourinho com cabelo enroladinho, que é um bobão da comédia, que eu esqueci o nome dele. Agora, sem diminuir o cara, mas porque só faz filme besta, né? Enfim. Agora, tem filme dele, mano, acho que é muito foda, mano. Tem Kick-Ass, Senhor das Armas. É até doido, mano. 60 Segundos eu gosto, acho muito bom. Do Nicolas Cage? Sim. Não, sim. Ele é um atorzaço. Qual é o filme daquele meme do Nicolas Cage? Qual? Que ele é tipo, olhando assim, é aquele pula lá pra, né, no, na água pra salvar o cara, mas qual é o nome daquele filme? Eu sabia aquele... qual era o nome desse filme, eu esqueci agora. Ei, mas o Nicolas Cage, ele tá meio sumido, né? Mas faz tempo que não sai o filme dele, né, mano? Ele se apareceu há pouco, tem vestido Superman, não foi? Não. Mano, galera, é comédia, viu, mano? Samuel gostar de Motoqueiro Fantasma, velho. Vixi, nossa, adoro Motoqueiro Fantasma. O 2 eu não gosto tanto, não, mas o 1, dou mó valor, o Johnny Blaze que ele faz, tudo, o personagem dele, eu dou mó valor, doido. Eu gosto de Motoqueiro Fantasma. Aí, tá certo, tá, que tem umas coisas meio idiota, tipo o cara lançar uma corrente pro helicóptero e ligar. Aí é foda, né, macho? Imitar cowboy e tal. Você sabe qual é o filme dele que eu gosto, que ninguém gosta, mano? É o The Wick, man. Que todo mundo prefere a versão original que a versão dele, mas eu prefiro a versão do cara, mano. Filha na cara dele, ele gritando desesperado. Mas não tem interpretação melhor do que essa, não, mas eu acho The Wick, man, eu acho muito massa, mano. Jogo ali que eu acho massa de jogar, a galera até tem vergonha de falar também, é o Kirby. Kirbyzão acho massa. Não, mas Kirby é irado, mano. Kirby é muito massa. Galera, não, mas o cara jogar Kirby na locadora é vergonha alheia, viu, bichão? Eu vou até. É porque é um jogo muito coloridinho, muito rosinho e tal. O cara fica todo assim, meio desconfiadozão, fica em frente da TV assim, cobrindo assim, pra negar do ver. Mas Kirby é legal, cara. É um joguinho de aventura interessante. Assim, a minha irmã ganhou o Nintendinho na época. Começou a falar minha irmã. Começou mal o jogo. Pois é ele, né? Porque eu não conseguia achar, era muito difícil achar algum jogo de Kirby pro Super Nintendo. E tinha um Kirby, acho que era Kirby Adventures, uma coisa desse tipo, que a minha irmã comprou o Nintendinho e veio com esse, o cartucho. Viciava no jogo, eu jogava pra caralho, doido. Eu tentava pegar todos os segredos. A Nintendo sempre foi muito pioneiro de extra e tal. E eu achava irado, ó. Não, porque a Nintendo, mano, ela tem uns jogos que tem uma aparência muito infantiloide. Por exemplo, tem um jogo dela que é mega, super, ultra infantiloide. E o jogo até sabe qual é, que eu comentei num cabide que a gente fez sobre games de monstro e tal. É, assim, eu digo que é de monstro pra não ficar tão vergonha alheia, mas é muito infantiloidezão, que é o Tetris Attack, velho. Né, João? Tetris Attack, mano, é um bocado de cubozinho, mano, cheio de rostinho, tudo engraçadinho. Rosa, vermelho, azul. Mancha infantiloide pra caralho, mas eu adoro esse jogo. Ele, mano, é tipo... Mas eu morria de vergonha de jogar na locadora. Ele é tipo Candy Crush, só que evoluído, mano. Pois é, o Tetris é o grande precursor de todos esses negócios. Aí depois teve aquele Bejeweled, que eram as joias, né? Que tinham... Doutor Mario também, né? Doutor Mario, cara! Tu rebuscou agora, viu? Tu rebuscou agora o negócio, que eram os comprimidos incoloridos, né? E ele ia rebolando, era mortaria. Agora uma coisa que eu já tinha falado com o Joel, e eu vou mostrar, assim, falar pra galera aqui um negócio que eu tenho vergonha de jogar o 3DS em público, mano. Por que, macho? Porque a negada vai pensar que eu sou o mongol gigante, macho. É o mongol gigante. Mas tu é, mano. Aceita. Irmão, às vezes eu levava o 3DS pro trabalho, aí eu sou responsável por uma equipe, né, mano? Aí na hora do intervalo, eu doido pra jogar 3DS. Eu, não, mas jogar 3DS, a negada vê aqui jogando 3DS, é vergonha ali. Não, não, vou não, vou não, vou não, vou não. Vergonha ali não, é vergonha própria. É, mas é foda, mano. Aí não dá não, mano. 3DS público não dá não. Eu não sei se quem tá ouvindo já passou por isso. Eu fico meio encabulado, mano, de jogar 3DS público. Sei lá, eu acho assim que... É um negócio assim que parece cor de menino mesmo, entendeu, mancho? É extremo, por ninguém tem. É tipo aqueles games 99.1, minigame, pronto. Pra isso é minigame. Aí vê um cara de 30 anos jogando minigame, mancho, é um retardado ou um retardado jogando minigame. É foda, mancho. Tá todo mundo falando ali sobre, no trabalho, sobre seus gostos, né? Qual é o teu hobby? Aí eu vou pro Forza, eu vou pro micareta, não sei o quê. E tu, o que é que tu faz quando pergunta pra mim? Aí eu fico em casa jogando videogame. Eu nunca digo isso. Ou então eu fico gravando podcast. Na cabeça do cara, mano, o cara tá tipo sentado numa cadeirinha assim, daquelas cadeiras de metal de bar, jogando Mario Bros do Nintendinho. Mas é legal, cara. Eu tô nem aí, eu jogo e tal. Agora aqui o pessoal olha com outros olhos, né? Eu morei fora, tipo, eu morei nos Estados Unidos, e eu não sei pra quem tá ouvindo aí que tem o 3DS, se liga que se tem aquele Street Pass. Sim, sim. Se você fechar o... Não, sem desligar, né? Você fecha o 3DS sem desligar. Se você passar próximo de alguém que tem o 3DS também, você encontra com outra pessoa e tal. Aí tem uma interatividade. Você manda o convite de amizade automaticamente. Ele mostra. É, exatamente. Ele te dá a ideia de mandar o convite de amizade. Exatamente. Então, assim, eu andava lá no campus e eu ia pro refeitório e tudo mais. Eu botava na mochila, macho todo. Macho era umas 30 encontros lá. Aí aqui, pra começar, é mais caro, ninguém tem. Pouca gente tem, na verdade, é muito mais difícil. E outra coisa, a galera tá lá de boa, jogando, tá lá sentado, jogando no refeitório, tá e tal. De boa, e todo mundo, pois é, todo mundo olha, todo mundo tá de boa. Aqui não, o pessoal é meio preconceituoso mesmo. Cultura. Na época de colégio, cara, eu jogava Pokémon Card Game. Então, no colégio, e eu o quê? Eu já tava o quê? Na oitava série, primeiro ano. Então, era eu jogando cartinha de Pokémon, sentado lá com alguns colegas meus, e a galera passava, olhava e dizia: macho, pelo amor de Deus, mano, tu tá jogando na oitava série, mano, jogando Pokémon, mano, coisa de pivete, macho, não sei o quê, e eu tava nem aí, doido, se fechava. Pois tem muita coisa da gente que gosta dessas cor geek, né? De que não admite. Uh-huh. Por exemplo, eu não admito em público que eu gosto de jogar RPG, que eu jogo RPG com os amigos, mano. Não dá, mano. É vergonha alheia, mas pra mim é um prazer que eu deixo incubado, escondido ali. Porque se eu falar, eu fico um mongol gigante na frente da arena. Não dá, não. Ah, pois eu não tô nem vendo. Eu falo o mesmo. O cara tá normal, né, mas de repente o cara vira um mongol gigante. Ah, tu tá falando isso aí, mano. Tu tá falando de vergonha de jogar RPG, mas eu faço cosplay, mano. Minha imagem da frente do Facebook é eu de cosplay, mano. Mas, Jota, uma coisa é tu tá num ambiente cheio de gente que faz cosplay, e outra é tu tá no teu trabalho, que ninguém conhece isso. Não, mas eu tô falando. E tu fica como o retardadozão. Sim, a foto da frente do meu Facebook é de cosplay, porra. É muito balde. É putaria ali no trabalho, mano. Todo mundo tá conversando ali sobre. Ah, mas vamos jogar PS3. E vamos jogar FIFA, né? Todo mundo gosta de dizer que joga futebol, joga futebol, tá. Tá jogando o quê? Aí o cara diz, eu tô jogando Pokémon no 3DS. A masculinidade do cara cai 3 pontos. Tu ainda joga Mario, ainda hoje em dia. Aí te fudeu. Agora, quer saber se eu acho? Um jogo que eu gosto, que eu vejo que ninguém gosta, mas é do Borderlands, ó, mano. Toda vida que eu falo de Borderlands, mano, ou o cara não jogou, ou o cara não gosta, mano. É inacreditável, mano. É porque existe o Destiny, viu, Jota? Cara, mas eu joguei o 1 e o 2, Jota. O Destiny é porque a jogabilidade dele é incrível, mano. É muito boa, mano. É porque o Borderlands realmente, mano, é pouca gente gosta dele mesmo, mano. Ele é prazer culpado mesmo, tá ligado? Cara, Cara, o Borderlands, cara, é muito irado, velho. E tipo assim, quando eu vi o Mad Max, macho, novo, macho, pra mim é o filme do Borderlands, macho. É inacreditável, é. Daquele jeito, mano. A galera se matando, mano, pra poder pegar as coisas, você morrer de carro, velho. Mas o Borderlands, mas o Borderlands copiou o Mad Max é mais antigo, mas... Não tô falando isso, não. Tô falando que o filme, o último que saiu, ele... O parece cenário... o Psy, aquele cara lá todo branco, parece o Psycho, mano, do Borderlands, mano. Aquele que vem correndo em cima de você e se mata, mano. Ou então que ele vem correndo e fica batendo em você com machado, mano. É negadinho que pega o celular e vai jogar pool. Nossa, é. Não. Mas isso aí vai dizer que tu gosta. Não, eu vi a galera jogando, eu disse, mancha, eu não tô acreditando, não, mas isso é uma imitação barata de Tamagotchi, cara. É imitação barata. Depois fala do Pokémon, né? Era irado, mas era na época que a gente era criança, que a gente não tinha porra nenhuma de tecnologia, e aquilo ali era o ápice, ninguém tinha celular nem nada. Era massa, macho. É porque é igual você ter um cachorro, macho. Sem ter um cachorro, mano. Porque você que tinha que cuidar daquela porra, mano. Eu conheço uma pessoa que eu não vou dizer nomes e tudo mais, porque ele é nerd e é capaz de ele estar ouvindo se ele souber que ele que a garabuça se rima. Mas eu lembro que teve uma época que a gente tava no, era do terceiro ano, cara, que é na época que a galera tá lá de seus 16, 17 anos, tá ali na marotagem, e a gente tinha uma aula, tinha umas aulas que era no cinema do shopping. Ixi. Que é aula de literatura. Ixi. E juntava todas as turmas numa sala de cinema lá no nosso shopping. Calosão truando, que a negada desliga o aula, metade do filme. Não era filme, era um professor, ia lá na frente. Ixi. E falava sobre o livro e tudo, e juntava várias turmas. Então, já, o ar já era desligado de no automático. Aí, já automático. Começava desligado. Já começava desligado. Aí o que acontece? Esse meu colega, tipo, terceiro ano, tá todo mundo naquela época de marotagem, negócio de dar uma chavecada na menina, não sei o quê, coisa e tal. Aí diz aí como é que o cara vai pra aula no shopping, velho. O cara vai com o Tamagotchi amarrado naquele negocinho de passar o cinto, no coisa assim na calça. Nossa! Tamagotchi pendurado ali, meu chapa. Nossa. Aí eu, macho, não tô acreditando. O bicho ia apitando pra poder comer, né? Ei, macho, pelo amor de Deus, tu tá no terceiro ano, velho. Guarda isso aí. Foi pior que Pokémon, mano. Esse aí ficou com um mongol gigante automático, viu? Aí a negada olhando, frescando, e ele não tava nem vendo, macho. Ele disse, não, irado aqui. Eu não quero deixar meu Tamagotchi morrer, macho. Agora eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Que na época do Orkut, macho, eu gostava muito, junto com a minha ex, né, macho, de fazer uma porrada de fake, mano. Tipo assim, eu não gostava tanto, macho, mas ela era viciada, macho, viciada em fazer fake. Ela tinha, tipo assim, uns 20 perfil brincando lotado, mano. Tinha os personagens e tudo era, tipo assim, Agome, era Sangô, só personagem de ninho, mano. Mas se era no Facebook ou era no... Isso era no Orkut, mano. No Orkut, doido. Eu tinha um perfil fake no Orkut. O nome do perfil era Mahatma Gandhi. E eu peguei um perfil na Wikipedia, macho. Todas as fotos, fiz um álbum e tal. Cara, peguei mas ela... todas, peguei tudo histórico, data de nascimento e tal. Essa minha ex, cara, ela é tão viciada nisso, macho, que hoje em dia, ela criou há pouco tempo, deve fazer, acho que uns 6 meses, ela criou uma página no Facebook. Mas ela tá com quase 50 mil curtidas na página já, mano. Ela, macho, ela nasceu pra isso, mano. Esse negócio de conversar com o pessoal por rede social, cara. Ela é muito fera nisso, macho. Ela porque é meio perturbada, a bichinha, né? Macho, na época, se tu for procurar, mano, as comunidades mais coisas. Não, mas não é pelas comunidades, não, mas é por noiva lá contigo. Cara, as comunidades, se tu for procurar, mano, as comunidades de anime mais conhecidas da época, mas tudo ela era dona. Você pode procurar aí, mano. Era algum dos perfis dela que era dona. Algum dos perfis dela, né? Agora tem gente que lá no trabalho, mano, teve um cara que disse assim, ó. Os caras são, o cara criticando quem faz cosplay, né? Os caras são tudo retardado, não sei o que, andando na rua, feito boneco. Aí eu, macho. Andando na rua, feito boneco. Aí ele querendo criticar os caras. Aí eu disse assim, macho. tu se veste na rua de mulher, mano, no carnaval, ninguém fala porra nenhuma, mano. Pareceu o cu, baito. A Kate Bui falou nada, mano, depois disso. Kate Bui. É porque nunca ninguém vê cosplay como uma festa fantasia que você vai pra ganhar um prêmio com a melhor fantasia, ou então você só vai pra festa fantasia só pra mostrar sua fantasia, né? Porque, na verdade, cosplay é mais pra mostrar a fantasia que você fez, né, mano? Acho, não é nem só mostrar a fantasia que você fez, cara. Também é legal, porque por exemplo, assim, você tá indo pra um evento, tem gente que gosta de uma porrada de coisa, né? E você vai, quem lhe reconhecer, macho, gosta da mesma coisa que você, mano. É como se você tivesse um sinal secreto pra todo mundo que gosta da mesma coisa que você lhe reconheceu. Tipo, bate sinal. É tipo assim, não, vamos supor que é o seguinte, tu gosta de um determinado anime, por exemplo, eu fui de Hitsugaya, é porque eu gosto de assistir Bleach, mano. Então, todo mundo que gosta de Bleach vai me reconhecer, vai vir falar comigo. Então, tipo assim, eu vou encontrar com mais gente que gosta de Bleach, eu vou conversar sobre Bleach, é uma coisa que eu gosto, mano, tá entendendo? Entendi. Se eu vou com um cosplay, sei lá, do Amano Genjin, que você pega, se veste se veste, eu vou encontrar com o pessoal que gosta da mesma coisa que eu, mano, tá entendendo? É tipo tu ir pra um evento com a camisa do Azileito. Quem ouve o Azileito vai falar contigo. Exatamente. Aí, tranquilo, mano. O cara em evento, beleza. Mas o cara aí trabalhar vestido de tripulante de Star Trek, mano. Aí é putaria, já. É putaria. Acho massa demais, mas novela mexicana. Cara, novela mexicana. A única novela que existe, macho, é novela mexicana. Mano. É doido, mano. É muito mano, foda, não existe, véio. Sério mesmo. Sem sacanagem, isso é sem zoeira, macho. Não novela existe da Globo, nada. Tudo perde, mano. Macho, não existe nada em questão de novela, macho, que se compara à Usurpadora, não. É mano. Doido, mano. É foda demais, mano. Usurpadora é o Dragon Ball Z das novelas. É, mano. Pronto. Puta, macho. É Paola isso, Bracho. É isso mesmo, mano. Eu tenho um amigo meu, mano, que ele é viadinho. Cada... Ele é... ele é fãzão da Paola Brat, mano. É, macho, ele é fãzão da Usurpadora, mano. Ele macho, é fãzão, mano. Macho, a Usurpadora... Mas é bom. É porque, tipo assim, mano, tem muita gente que agora não vai entender porque a gente acha isso, mano. Mas porque na nossa época não passava muita coisa na televisão, não, mano. E, tipo assim, a gente, mano, cresceu vendo novela, mano. Você quer ou não. Você, mano, você... E o começo do vício, Jota, foi justamente Carrossel, mano. Já começou desde criança. Caralho, né? Pois é, não. Se tu for parar pra pensar, macho, todo mundo da nossa geração, mas tipo, assistiu pelo menos uma vez, macho, Usurpadora. Não tem nem como, mano. É, tem que ser, não pode não ter sido completo, mas pelo menos 50 episódios de Usurpadora, todo mundo já viu. Ou então as quatro versões de Maria de alguma coisa. Maria do Bairro, Maria Mercedes. Marimar. Caralho, Marimar, nunca mais vi Marimar. Nossa, mano. Eu era louco pela Thalia, macho. Que pariu, apaixonante aquela coisa. Tem um primo meu, que ele é casado. Já são, tem um primo meu, mano, que hoje em dia ele deve ter uns 35, 30 e poucos anos, mano. Esse bicho, mano, é casado já, tal. Cara, o quarto dele, macho, é cheio de foto da Thalia ainda, mano. Cara, desde a época que ele via novela quando era pequeno, esse bicho tem os posts da Thalia, mano. Tu é doido, macho, a Thalia tinha uma cintura sobrenatural, macho, era incrível, mano. A mulher era literalmente um violão mesmo. Chegava na cintura, dava uma afinada assim, depois aumentava na bunda, era inacreditável, mano. Ficava impressionado, ficava hipopotimizado com aquela mulher. Mas a Paola Bracho também, mas era macona assim, toda. Ela era do mesmo papo, meio parecida, né? A Maria Thalia ainda era. Tinha um corpo melhor do que o dela, mas. Ela também tinha um corpão, a Usurpadora. Cara, agora tipo assim, mas beleza, Usurpadora, todo mundo gosta. Usurpadora é foda, viu? Agora eu vou dizer uma novela que eu tenho, tipo assim, mas eu tenho vergonha, mas tipo assim, eu vou dizer desmoralizado, mano. Vamp. É Cúmplices de um Resgate. Eita porra. Caralho. É que era um cachorrinho, né? Da primeira vez que passou, eu vi completo, mano. Da segunda vez que passou, eu vi como era ruim, mano. Mas Cúmplice do Resgate, como é que é, Jota? É tipo um carrossel de outra história? Como é cara, que é? São duas irmãs gêmeas que as duas não se conhecem, que nem fosse dupadora. Só que um é rico, até pro meu esquema. Aí eles formam tipo uma banda, mano. Tá entendendo? Aí tem um ceguinho que toca teclado, tipo RBD, tem um cachorro. Né? É isso. Novela é isso. Cachorrinho. Mano. Todas as datas ali e aquela também, Esmeralda. Macho, quando a gente fala Esmeralda, eu lembro daquela mulher, mano, que fez um BO, mano, dizendo que ela era Esmeralda, que tinha que passar esse novo. Ah, vixi. vixe, mano. Já que era um vídeo. Esse vídeo é muito tirado. Eu tenho que ir pro SBT, não sei o quê. Eu posso fazer uma mais branquinha? Falo, não, não, é porque o tempo, não sei o quê. Eu boto os olhos dela, os olhos dela é verde. Falo, não, não, mas é lente. É lente, é tudo lente. Eu me lembro desse vídeo. Eu acho foda, mas as atuações ali de novela mexicana, mano. Que é? Os caras, e o drama, né? Você me perdoa, Paulina, de todo o meu coração, Paola. E você virá me ver de novo? É claro, Paola. Obrigada, irmãzinha querida. Eu vou esperar, então. Irei assim que eu puder. Eu irei. Até logo, irmãzinha querida. Até logo, minha irmã. Ah, eu vou transformá-la em minha escrava. E o bom, macho, é que, tá aqui a cena, aí dá intervalo, né? Aí passa lá, não sei o que, aquelas propagandas do Jim. Aí quando volta, tem a cena toda de novo, macho. Parece Cavaleiro do Zodíaco, mano. É mesmo, faz a recapitulação do episódio anterior todinho. Não é episódio anterior, não, mas é de um intervalo pro outro. O cara fala 10 minutos, né, mano? Mas eu acho que a novela que eu mais assisti mais tempo, assim, tirando essas mexicanas, eu acho que foi Malhação, hein, mano? Malhação, sabe? Fica negado em terra. Tá aí uma coisa que eu nunca gostei, foi de Malhação, mano? Foi eu gostar. Nunca gostei de Malhação. O negócio tá ficando vergonhoso mesmo, viu? Daqui a pouco tu para que assistia Sandy Júnior. Acho, eu assisti, mano, da época da primeira geração da Malhação, que até tinha o Dado, a última, né? Até a geração do Cabeção, mas que aquele cara louro. Essa geração do Cabeção eu ainda cheguei a ver, mas eu não... Ele tinha um ogro móvel, né? E o pior é que tem Malhação até hoje, tem, mano. Até hoje ainda tem, velho. Caralho, ele assiste, mano. Hein? Isso, às 5 horas ele já senta no sofá. Que é Malhação. Macho, tu quer saber uma coisa triste, macho? É que a nova geração ainda gosta de Malhação, macho. É inacreditável, mas essa porra não sai do ar, mano. Agora, mancha, é impressionante, porque isso não sai do ar e TV Globinho, que é bom, agora é só programa de negócio de... Mas a TV Globinho saiu do ar por outro motivo, mano. Saiu do ar porque não pode ter mais propaganda infantil, não tinha mais como eles ganhar dinheiro com propaganda. É, mano. Entrou uma lei que não pode mais fazer marketing de personagem e tal. Sim, não, tudo bem, mas e aí? Aí pronto, aí vai fechar o Cartoon Network. É tipo isso. É desse jeito mesmo. Só viver da publicidade. Não foi por isso, não. Agora o Samuel viu na época que tava passando a novela e eu achei massa, massa. Foi a novela lá do Império, mano, do Comendador. Vixi, esse aí não é nem gosto incubado, não, mano. O Joel, a cada 5 minutos, ele fala... Ele fala... O Comendador é foda. Meu irmão, esse bicho foi massa, fissurado nessa novela. O cara é o 007 brasileiro. Foi engraçado, mas que também teve outra novela que fez um sucesso desgraçado. Foi bem na época que eu não via novela, né? Eu tava fora e era a galera falando no Facebook. A Carminha. E quem diabo é Carminha? E o pessoal botando frase com meme de Carminha. Eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo no país? Carminha. Era novela? Era a Carminha, aquela do negócio. Eu sou rica. Rica. Avenida Brasil. Avenida Paulista. Avenida Brasil. Essa, é? Não, mas esse Eu Tô Rico é antigo, mano. Não é dessa da Carminha, não? É, não, mano. Quem fala é a Carolina Ferraz, esse Eu Tô Rico. É doido, mano. Show. Uma novela antiga pra caramba. O cara ali que faz o Comendador, mano. Bicho, dava pra ele fazer o Tony Stark tranquilo, mano. Ali, mano. Bicho, é, cara, falando besteira, viu? Que eu acho quase certeza. Doido, mano. Como que fala esse negócio da Carminha, da vinda. Vamos, apostinha. Aí quem, mano? Quem fala Eu Sou Rico é a Carolina Ferraz. Eu não lembro qual era a novela. Mas é a Carolina Ferraz. Eu sou rica! Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico que parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Você vai pra cadeia assim. Eu tava jogando Destiny ali com o Samuel. Aí a gente jogando lá, né, e tal. Aí passou um cara na nossa frente, assim, um cara todo fodãozão, assim. Uma roupa zona toda doideira, com uma capa zona. O bicho de meu irmão. Aí, o comendador! Mas isso vocês falam no chat ou é áudio, é tipo... Skype, né? A gente fica falando do Skype, mano. Tudo era comendador. Comendador só isso, mano. Putaria, bichão, mano. Quer dizer que o bichão é... Uma bichão coisa... Tá... Não, velho, era o Zão Extreme aí. Ficou massa, mano. Ficou massa ali, mano. Isso é doido. Acho que é do céu. Foi a primeira novela brasileira que eu assisti, mano. Só assisti a novela mexicana até então. Tinha a trilha sonora da Sandy Júnior. Macho, a trilha sonora era foda. Tinha um CD dessa porra, macho. Eita, mano, tu tinha... Puta. Eu tinha, cara. Trilha sonora de novela. Aí o cara pega e tem... Quem é? Aquela... Não sei o que, Ximenes? Maria... Não, como é? Mariana Ximenes! Não. Aquela gordona mesmo, mano. Vixe, Maria, velho. Eu sei quem é. Não sei o que. Luciana Ximenes. Não sei gordona. Cláudia Ximenes, mano. Cláudia Ximenes do Sai de Baixo, mano. Exatamente. Que ela era um anjo, né? No... Eu só me lembro de toda dançando com a vida, de rosto colado. Tinha essa música, eu achava muito tirado nessa novela, né? Eu achei que estaria, mano. Tava assistindo o último episódio, mano, da novela do Comendador, mano. Aí teve uma cena lá que ele passou a baixada, assim, com a arma. Por entre uma van, assim, ó. Vixe, mano, tá parecendo Batman, o Cavaleiro das Trevas, mano. Tu é doido. Massa, Deus, cara. Cara, Joel, cara, cada dia mais sua opinião me importa mesmo, porque eu vou te contar. Tá foda, mano. Sério, mano. Massa, ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Agora vamos entrar ali na sessão que eu acho que é o maior vergonharia de todas. Música. Vixe, Maria. Música pesada, mas eu acho que... Vou começar logo dizendo de cara, que eu tenho uma música favorita no mundo inteiro. Tipo, assim, é a melhor música do mundo pra mim. Vai. Vamos lá. Que rufem os tambores. Cara, Falcão. A música do Fatal Frame 3, o nome dela é Koi, mano. Pra mim, é a melhor música do mundo, mano. Tipo assim, não existe uma música no mundo que seja melhor que essa, mano. Isso eu não tô de sacaninha, não, mano. Pra mim, é a melhor música de todos. Tipo assim, de todos mesmo. Todos os tempos, ninguém nunca faz uma música tão boa, mano. Aí tu tá botando uma música no que os caras nem conhecem, bicho. Ah, eu tô falando que, tipo assim, cara, não, pra cara, mim é a melhor música de todos. Então, tipo assim, não importa o que você falar, vai estar abaixo dela pra mim, mano. Agora diz uma que tu passa vergonha aí agora. Diz um negócio da roupa aí, não sei o que. Vou dizer uma minha. Um carazão que eu acho foda. Cantorzão fodão ali. Oi. É o Chitãozinho e Chororó, mano. E nessa loucura de dizer que não te quer, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É doido, mas o cara é massa demais, mano. É o Iron Maiden, é o Iron Maiden brasileiro. Macho, não fode. O cara ali se garante demais. É de lascar, mas Chitãozinho Choró. Agora, macho, vergonha. Meu momento, vergonha. Macho, eu escutava Backstreet Boys. Backstreet Boys e outra coisa. Tinha aquele que cantava um bop. Como é, era? Hansons, era... Ele é massa. Os Hansons. Ixi, eu escutava. Ele era massa, mano. Ele era massa, né? Já achava a melhor banda do mundo, ó. Eita, não sabia, nem queria saber nem de Queen, de nada. Não, a melhor banda era os Hanson. Mas era pivete, mano, não sabia nem o que era música, Não, mas é bom, mano. Backstreet Boys é bom até hoje, mano. Eu escuto Backstreet Boys. Spotify. N5 é bom também. Os Reis também, mano. Os Reis também é bom, pô. Meus olhos. Spice Girls. Vixe, maior cara. Agora tá aí. Spice Girls, eu achava irado. Nunca gostei de Backstreet Boys, não. Mas Spice Girls eu achava irado. Irado mesmo. É doido, mano. É massa. Até hoje é bom. Tinha os pirulitos, né? Com as. Eita, os pirulitos! Era, que tinham. Da Spice Girls, que tinham um negócio, eu fazia coleção de figurinha, mano. Não é possível. Agora, sabe qual é uma música que eu gosto, mano? Uma música que eu gosto que eu vejo que o pessoal. Descrevendo a música, mas a música é foda, mano. Que é Entre Tapas e Beijos, é, né? É foda. Eu acho muito irada, mano. Entre tapas e beijos, é obra, é desejo, é sonho, é ternura. Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Classicão brasileiro! O pessoal discrimina a porra da música. A música é foda, mano. Não fode, mano. Mas é a cara da empregada doméstica. Que desculpe aí todas as empregadas domésticas que estão ouvindo o Asilei. Mas macho, pelo amor de Deus, mano. É porque é de lascar, mano. Quem macho, mora... essa música é muito... Aí a pessoa fala assim, não, Pablo, sofrência, não sei o que. Mas se foda, é, mano, massa entra tosco, pra feio, é. Macho é de macho, Leandro e Leonardo, macho. Era macho, massa. Não. Era muito massa, mano. Aí o cara pega e daqui a pouco ele tá... E fecha a calça sem trupe que deixa o menino de fora. Aí vai dizer que não era massa. Era irado, quando era pequeno eu adorava, velho. Mas vocês não tiveram a influência que eu tive do meu pai, mano. Meu pai, mano, era fãzaço de brega. Ele ouvia ai, todo tipo. Soldados. Ele ouvia Alípio Martins, mano. Alípio Martins. Mano, eu fiquei fã de Alípio Martins, bicho. Até hoje eu gosto de ouvir a música dele. Traz um saudosismo inacreditável. Aquela Ela é Americana. Você lembra dessa música aí? Americana, da América do Sul. Ela é americana. Ela é americana. Nossa, é bom demais. Mas só tem duas, macho. Só tem dois brega que eu gosto, macho. Tem um deles que eu acho fodão e tem um que eu gosto. Eu gostava do Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi é irado. Eu achava massa. Agora, irado mesmo, irado pra mim é o Falcão, mano. Macho, o Falcão é muito foda. É mais comédia, do Falcão. Não, mas o Falcão ele canta música brega, cara. Claro. Eu achava massa, era Aldo Senna. O rei da guitarrada. Nossa, muito show! Era a trilha sonora do programa do João Rufino. João, caralho, João Rufino é o nome! Era muito massa, velho. Tem até hoje ainda, mano. É. Esse daí, essa música aí, o cara bota pra tocar, mano. Automaticamente o quarto do cara vira um barzão doideiro. É, massa demais. Só com aquelas prateleiras onda de madeira, assim. E é um negócio, mano, pessoal, que realmente ele é um guilty pleasure cearense, é um gosto incubado cearense, porque nenhum paulista, nem um carioca, ninguém do Brasil, fora o nordestino, gosta dessas músicas bregazona que a gente gosta, assim, quem é do Ceará. Não, tem... mas gosto, pô. Agora, macho, quer saber uma coisa brega, massa? O brega é um negócio institucionalizado, nacional. Mas se tu for no Pará, macho, a negada é louca por brega. Amado, mano. Batista, vixe, meu. Nossa, eita, eu, o ápice do Amado Batista é princesa. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, Tu tá ligado que o Amado Batista já vendeu mais disco do que o... Qual é o nome que a Globo fala que é o rei? É o Roberto Carlos, mano. Já tá por fora, o mano. O rei cara é o Amadozão, né? Anda, mano, essa porra, mano. Ele manda, ele tá aí até hoje, hein? Carazão massa é o Beto Barbosa, mano. Nossa, Beto Barbosa. Barbosa é bom, mano. Beto Barbosa dominou o Ceará na época da lambada. Tu é doido, mano. Doido. Beto Barbosa na cabeça, mano. Tu é doido. Aquela adocica, meu irmão. Tu é doido, tocar demais, mano. Uma... Aquela preta, fala pra mim. A cuba, cuba. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim, oi, oi, oi, oi. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Será que você... Foi um aniversário meu, mano, que minha mãe botou esse CD pra tocar direto, mano. CD não, meu chapa. Fita, LP, fita cassete. LP. A fita zona cassete ali do Beto Barbosa. Ei, mano, mas sem putaria, ninguém aqui gosta de roupa nova. Eu adoro roupa nova, mas puta que pariu, mano. Aquela tímida, dona, macho, eu adoro essas músicas, mano. Muito bom, mano. Por quê, mano? Quem tá na friendzone, mano, ele tende a gostar. E aí, como é que eu tô amoroso, mano? Não, macho é bom, mas escuta, bota o Spotify, roupa nova, mano. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Mas se tem, eles têm uma técnica vocal apurada também, né? Que eles estão. Né? Carazão que eu acho que canta pra cacete, meu. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo que é foda. É doido. Quando a gente era mais novo, a gente falava um pouco mal do sertanejo. É. Hoje em dia a gente zoa pra cara de sertanejo aniversário. Mas, tipo assim, se você parar pra pensar, mano, o antigo sertanejo é muito, muito, tipo assim, muito superior. Tipo, quase infinitamente melhor ao atual, né? Verdade. Não, não se compara. Eles chegavam a notas muito mais. Como é que se diz? Muito não, mais agudas do que hoje em dia. Hoje em dia é tudo funerário. Né? Tudo só quer saber de botar putaria, o cabelo pra cima. Tá, cabelo arrepiado pra cima, Gustavo Lima e você e os cabelos do pagode. Aí o cara morreu, todo mundo vira fã do cara. Ninguém nem conhecia a porra do cara. Todo mundo é fã agora. Todo mundo é fã. Ouvi falar desse cara que faleceu, que Deus o tenha. Meu amigo, aí o cara morreu e pronto. Oscar, né? Ninguém sabia nem quem era o cara, mano. Eu nunca tinha ouvido falar, sabia nem quem era. Eu acho que eu fiquei minha namorada, mano. Minha neguinha chorando. Eu falo do cara, o cara morreu. Hashtag é o caralho, meu irmão. Fiquei muito puto com ela, mano. Eita, porra, foi na onda da modinha. Cheguei na casa ali da minha avó, macho. Aí quando eu cheguei, me assustei, minha tia. Vitor, tu não sabe quem morreu, bem novinho. E a noiva tão linda, bem novinha. Aí eu. Ih, eu cheguei, eu gelei, mano. E aí, morreu aí, velho. Aquele fulano que eu esqueci até. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Todo mundo é. Todo mundo é. A melhor coisa que teve. Cara, sério, a morte do cara é triste, beleza. Mas, cara, gerou o melhor post do Não Salvo, mano. Que é o post da pessoal dando mancada com o nome do cara, mano. Não. Até a Fátima Bernardes falou isso aí. E foi com isso que você me conquistou. Com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Não desgruda daí. Veio. E vamos para os nossos e-mails, o retorno, né? Finalmente. Aí! retornando das trevas, os e-mails, até que fim, João, até que fim. E Samuel, a galera gostou, mancho, da tua recomendação dos e-mails no final do cast, velho. Olha aí, gostaram tanto, né, João, que mandaram uma porrada de e-mail, João, tava doidinho separando os e-mails. Tava pior que a Xuxa jogando as cartas pra cima, escolher. O Bozo, né, mancho, tu é doido. É o Bozo. Eu mandava carta pra aquele programa dos Cavaleiros do Zodíaco, mano, nunca fui lido no... É possível. Aí se você quiser enviar e-mails para nós, pra gente ler aqui nessa sessão de e-mails, né? Vaziladas e tudo mais, né? Ora aí, contabilizando tudo, hein? Você envia para azileitor@gmail.com. azileitor@gmail.com, ou então deixe seu comentário aí embaixo, né? Que também a gente vai ler os comentários da galera, né, mano? Que for relevante, né? Mas a gente tá lendo aqui, né, mano? Os comentários também são importantes, né? É isso aí. Até os comentários vocês só pra frescar a gente lê também. É isso então. E tem um comentário aqui do Bruê, que deixou lá uma recomendação pro Neto e pro Jota. Shaman King tem um final bom. Foi lançado depois de 10 anos que a série tinha acabado. O autor reescreveu muita coisa do capítulo final, adicionou uma porrada de lutas e um finalzão doideira. Olha aí, que a gente tava dizendo que o Shaman King acabou ruim. E 10 anos depois, depois o cara é muita vontade de corrigir o negócio, né, mano? É. Procurem por Shaman King KZB ou Kazenbang. Olha aí, vamos dar uma procurada aí depois, passar pro Neto e pro Jota. Aí, pra esses bichos parar de falar mal. Depois disso, mais recente, o autor está lançando uma nova saga no mesmo universo. O Shaman King Flowers. Esse nome aí ficou meio esquisito. Meio boiolo, ficou esquisito, também, viu? Em que o protagonista é o filho do Yova. É, agora vixe, tá... que sexo nasceu o filho dele. Só sei que o filho dele deve gostar de flor. Galera é foda, mano. Até o Naruto, mano. Acabou o Naruto, aí lançaram a série com um filho do Naruto, mano. O Boruto, mano. Caralho. Vixe, Boruto. Escroto, né? Aí o pessoal que é fã de mangá, de anime, fala assim: é, pelo menos eu gosto de mangá, porque mangá pelo menos acaba a saga. Acaba é o caralho, porque a negada bota os filhos pra continuar. Pois que aprenderam essa tarefa de não, vamos continuar com os filhos dos caras. E pronto, fodeu. Vai ser os filhos, não vai ser os caras, não. Quer dizer, os caras aparecem, mas é só participação especial. Tô aqui com um e-mail aqui do Willy Marques, olha aí. Idade 24 anos, né? Profissão estudante de direito, atualmente com a faculdade de greve. Então você não está sendo estudante de direito, você está sendo vagabundo de férias, né? Não, pelo menos o cara teve a coragem, né, mano, de revelar a idade do cara, né, mano? Quando eu tinha meus 24, eu nunca dizia que tinha 24, eu dizia 25, 23, 22. Doi, nunca dizer a idade certa. Cara, diz, eu tenho 24 mesmo, batendo no peito. Esse aí saiu do armário da idade, hein? Bem, ele fala aqui, né, que em determinado momento do programa, ouvi o Joel falar em Hokuto no Ken, que é uma fonte de inspiração direta para todos os shonens que vieram depois dele. Tenho a obrigação de pôr por meio desse meio, indicar para quem se interessa por animes de pancadaria com estilo de traço de personagens marombados e ainda mesclado com uma boa dose de bizarrice e poderes espirituais. Isso mesmo, assim como tem o Shaman King que o Neto gosta, falo de JoJo's Bizarre Adventures. Espantem. No momento, JoJo, como carinhosamente é chamado pelos fãs, está tendo pela primeira vez uma versão em anime no formato de série, desde que foi criado já faz 28 anos. Eita, pô, negado, demora pra criar as coisas, hein, mano, já. É doido, acho. Porém, a minha indicação não é a série animada atual, mas sim os OVAs, né, dessa obra, que são de 93 e, posteriormente, sua continuação em 2000. Faço um adendo aqui para aqueles que se interessam no toque a ordem cronológica, pois é importante que assista a animação dos anos 2000 que contém 7 episódios e que conta o início da saga bizarra da família Joestar. Eita, pô, um nomezão doideiro. Joestar. E depois do ano de 1993, que é composto de 6 episódios fechando a saga. Não me perguntem o porquê dessa loucura na cronologia. Que é loucura mesmo, né, mano? O cara primeiro vai assistir um anime de 2000 e depois vai atrás do anime de 93. É tipo Star Wars dos animes. Star Wars japonês. Star Wars japonês, isso mesmo. A única coisa que eu me lembro lembro do JoJo's Bizarre Adventure, é um jogo da Capcom que era estilo Street Fighter 03, né? Eu me lembro só desse jogo aí, mas do anime realmente eu nunca assisti nada não, mas fica a recomendação do Willy, né? Mas o Japas tem essa mania mesmo de fazer jogo, de fazer animes assim, fazendo prequel, né? O próprio Street Fighter Alpha, né? O Alpha é um prequel, né, Joel, também? É. E eles fizeram vários jogos, fizeram até o 3, não foi? Street Alpha 3, só de prequel, meu irmão. É, o Street Fighter Alpha e Street Fighter Zero no Japão. Thiago Bodão. Aí, Bodão é apelido de cearense, viu? 32 anos, mora em Maracanaú. A cidade mais cheia de piriguete e otakus de fuleiragem do Ceará. É porque piriguete o pessoal conhece mais, mas aqui no Ceará a gente chama as piriguete feosa, chama de catiroba. Lá em Maracanaú é o local que tem mais catiroba por metro quadrado, meu filho. Você está certo, viu? Quase uma cidade, né? É, só de catiroba, doido. Trabalha em Fortaleza como diagramador. Olha aí. Sou um fã de vocês há algum tempo, mas escutei quase todos os casts. Meus favoritos são da dupla Dragon Ball versus no cinema. É do aí, Pablo, né? O cara gostou. É do Pablozão, olha aí. Rapaz, esse do Pablo é um dos que eu menos gosto, mano. E o da Sessão Kickboxer, olha aí. Essa foi boa. Gostaria que vocês fizessem outro cast sobre artes marciais no cinema, podendo também englobar outras mídias, como quadrinhos, animes e games. Olha aí. E outro Ultimate Azilla Fighter. Joel, eu já falei, Joel, Ultimate Azilla Fighter tá atrasado. A última edição foi em abril de 2014. A gente tem que ter o segundo torneio aí. Manel está invicto aí com o cinturão. Alguém tem que tirar o cinturão do Manel. Pois é, mas eu de sessão kickboxer que ele tá pedindo artes marciais aí. Espera, vou dar um spoiler pra galera. Véio. Tá vindo aí um episódio sobre Jet Li. Uhul! Adorei o cast sobre recomendações dos animes, principalmente que vocês citaram um dos meus favoritos, Gintama, olha aí. Gintama tem no Netflix, Gintama. Netflix, a dublagem, assim, eu assisti alguns episódios. Assisti, mas eu achei a dublagem toscona, viu, Joel? A dublagem, eu recomendo o negado assistir em japonês, que a dublagem dele não tá muito legal, não, viu? É até complicado dos caras traduzirem as piadas que eles fazem, mano. Tu é doido. Não, mas quando é uma boa dublagem, tipo Yu Hakusho, aí você nem liga pra esse negócio de adaptar, entendeu? Porque a galera tem criatividade, é beleza. Mas quando não é bem dirigido, então, mas tá muito sem graça a dublagem dele. Eu recomendo a galera, se for assistindo Netflix, assistir o som original mesmo. Adoro a série e tenho todos os episódios baixados no meu notebook, pra assistir a hora que puder. Rio feito mongol das putarias do anime. Assistam a nova temporada que está zoando até os processos por plágio que o anime toma devido às referências. Caralho, eu não sabia dessa putaria, não. Eu também não sabia, não. Toma processo, mano. O Gintama. Se fudeu, o Gintama. Recomendo duas obras pra vocês. A primeira é One Punch Man, que estreará em anime em poucos meses, mas já tem mangá rolando aí na net. Olha aí. É a história de um careca vestido de super-herói que consegue derrotar qualquer coisa com apenas um soco. Isso mesmo, um soco só. Olha aí, mano. O nome faz total sentido. One Punch Man. Olha aí a putaria. Outra indicação de obra-prima gravada no meu coração: JoJo's Bizarre Adventure. De novo? Isso é legado agora desse JoJo's Bizarre, viu, mano? Só digo que assistam porque esse é clássico e é foda e merece estar no topo. É, e assiste primeiro de 2000 e depois de 90. Muito bem, meio de Sidney Melo, com 32 anos, mora em Itaquacetuba. Muito bem, eu adoro esse nome dessa cidade, lá em São Paulo. E o que é? Eu sou mais um asilado. Muito bem, garoto, tem que ser asilado, negócio de nerd, tem que ser asilado. É, mano. Bem, ele disse que gostaria de compartilhar uma das histórias que ele conviveu com um amigo e não vai falar o nome para não abalar a amizade. Olha aí, fala, mas tem que falar. Vou chamá-lo de Moisés, pois é igual o Moisés, o homem mais burro do mundo. Só colocar no YouTube. Eita, é esse Moisés aí, Samuel? Eu não vi ainda, não. Moisés, o homem mais burro do mundo. Não consegue, né, Moisés? Ah, é mesmo, é isso aí. Ah, é mesmo. Ah, não, esse mesmo é conhecido. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Ele fala, né? Certa vez fomos a uma festa de rock em uma chácara aqui, curtir um som na paz e tal, lá na Santa Paz do Senhor, eles estavam lá curtindo o som, né? Só que nesse local não cola muitas minas bonitas e gostosas, porém nosso amigo Moisés estava afim de azaração, então ele foi na caça. E Moisés foi na caça, né? Será que Moisés consegue, Moisés? Consegue, né, Moisés? Não consegue, vai tula! Logo depois ele me aparece falando que avistou uma mina muito linda, que estava muito afim de conhecê-la. Não dava para ver direito quem era, mas aí eu falei, vai lá, cara, manda ver. Moisés estufou o peito, chegou e perguntou. Oi, tudo bom? Será que podemos nos conhecer? Daí a menina disse, desenhei o arco-íris. Aí veio uma voz estranha e grossa, né? Assim, tá me estranhando, cara? Eu sou homem, porra! Puta merda! Ai, cara, achei que fosse uma mina, pois eu não percebi por causa do seu cabelo grande. Fiquei sem ar de tanto rir, pois do vacilo do Moisés. Porra, Moisés, não cortei! Bom, essa foi uma das tantas histórias gastadas com vir com meus amigos. Da próxima vez, com a história de Moisés e o colchão furado. Olha aí, meu amor. Cheio de história, Moisés. Pra variar, Moisés não vai conseguir. Comenta aí embaixo sobre o episódio que a gente fez sobre Guilty Pleasures, né? As vergonhas alheias, né, mano? Gostos incubados que a gente fez aí. Vixe, doido. Maldita hora que eu disse que eu gostava de roupa nova. Qual é o seu gosto incubado? Coloca aí embaixo, né, mano? É, bota aí embaixo, mas se for pra rir da vergonha alheia, vamos rir também de todo mundo, né? Da vergonha alheia geral, né? Pra ninguém ficar sofrendo só, né? Acessa lá o Facebook, facebook.com/azileitor, o twitter.com/azileitor, o instagram.com/azileitor, que a gente não sabe nem o que é que vai usar, né, no Instagram. É, só sabe que tá lá. E outra coisa, Samuel, que a gente esqueceu, YouTube, rapaz. É isso aí, YouTube do Azileito, que é o youtube.com/soqueaí. Asilação que voltou com todo o gás, então... Voltou, lá, mano, tá doido, mano. E detalhe, hein, galera, em breve, locadora do Asila, hein? Eu e o Jorge já estamos maquinando novos locadores do Asila, pro locadora do Asila voltar o reboot do locadora do Asila, hein? Exatamente. Acessa aí todos esses daí, comenta aí embaixo e... Falou! Falou, negado! Tchau! Mas um carazão ali, uma negada ali que eu escutava que só uma porra ali no, na época da adolescência, eu escutava só eu, era o Harmonia do Samba. Nossa! O Xandezão. Eu não lembro mais nem uma música deles, mano. Eu escutava direto. O que eu escutava quando era adolescente era só pra contrariar lá com Mineirinho. Era massa, cara. Quando eu era pequeno tinha aquele... que o Del Chama. Conta. Eita, porra, fudeu. Tá no mesmo nível. Será que alguém conhece a Paula? Santinha aí, casa, capeta na aula. De longe até que é bonitinha, mas é banguela, feito de baixinho. Bem... Até o bonde do Tigrão, mano. Eu tinha um CDzão ali, piratazão ali do bonde. Vixe, bonde do Tigrão, eu, caralho. Eu odiava o bonde do Tigrão. Era massa, velho. E teve uma época do carnaval que era só música deles, só música deles. É, mano, me lembrei também aquele quando o homem ama uma mulher, acho que era do Chitãozinho Chororó, ou era do... Do romance, né? É, do romance. Eu sou um eterno apaixonado, mano. Muito debaitoso. Esse tipo de música, velho, aquele tipo de música que o cara tá escutando no fone de ouvido, assim, no ônibus. Aí, sem querer, o fone cai, assim, né, despluga do celular e começa a tocar no alto-falante. Ah. Aí o cara fica desesperado pra botar de volta. Uma música, mano, que a galera não, tem que virar filme. Aquela, né, Eduardo e Mônica do Legião Urbana, tem que virar filme, sei o quê. Sabe uma música que tem que virar filme, mano? Não, já virou, Varo, acho que acabou. Ah, é, pois é. Mas, aí, é Legião, mas acho uma música que tem que virar filme, mano. É o Rap do Silva, mano, que é foda, caralho, meu irmão. Caralho, mano, Rap do rap? Silva. É, mano, isso só mostra, é isso aí, mano. Como a gente tá fudido, né, mano? Rap do Silva é foda, virou essa porra de hoje em dia, mano. O Rap do Silva era um dos primeiros funk que teve, né, mano? Era irado, mano. Era aquela, mano. Todo mundo devia nessa história assim. Eu acho que o rap mais antigo... Ele era funkeiro, mas era pai. Hasta la vista, baby.